tiro, tambor 38, só roleta russa. Tirando deu sorte, pilantra na sepultura. Um tiro de dundum disparado no coração. Vitimado, desacerto da vida, né, não tiozão? Quantas mortes nas quebradas, realidade da vida. Informação, mano, choque, bombei na sintonia. Sarandi, Maringá, colando sempre lado a lado. Na humildade com os parceiros no crime, sem respeitar. Sei o que é pior, cê vê moleque de pistola. Jogador de futebol escondendo a ex espartejada. Joga colete, a prova de bala no canalha pra não morrer. Agora segura, é só rajada de PT. Quantas famílias que perderam os filhos assassinados. 2 de novembro, paz coroa, é só as dores, é embaçada. Tela quente é ficção, filme de terror na cena. Que é o crime, doidão. Cês pediu, agora aguenta. Olha o seu redor e veja o que o sistema fez. De oitão, canela seca, só monstrão, bola da vez. Só local especialista, metendo as bronca mesmo. De G13.30, que ninguém paga veneno. Prepara os capuz e os coletes e a prova de bala. Demorou, vamos pra cena, agora é só soltar rachada. Nada se envolve no crime, só ódio com a molecada. Demorou, vamos pra cena, agora é só soltar rachada. Prepara os capuz e os coletes e a prova de bala. Demorou, vamos agora é só soltar rajada. Já mais se envolve no crime, só ódio com a molecada. Demorou, vamos passando, agora é só soltar rajada. Segura nós, meu irmão, porque eu cheguei, vai terminar. Mó respeito pros parceiros, salvou pra toda a rapa. Tamo aí daquele jeito, driblando as patifarias. Zé Povinho jogou areia, mas que nada, eu siga a trilha. Avisar, eu avisei, quem mandou cê não escutar. Agora aguenta os menores, aterrorizando nas quebradas. Olho por olho, dente por dente, cada um por si. Tô ligeiro com esses vermes que logo quer ver meu filho. E passa mal, verminho passa pano. Vê você se crescendo com uma 500 e alto pano. Quer saber da onde tem dinheiro traficando? O primeiro pensamento de quem tá julgando. Aqui quem julga é Deus, vacilão, não é você. Entrou nessa trilha programada até morrer. Aspetei o furador, desce do baú desmontado. Pra mandar mais um pilantra com caixão lacrado. Prepara os capuz e os coletes e a prova de bala. Demorou, vamos pra cena, agora é só soltar rajada. Já se envolve no crime, só ódio com a molecada. Demorou, vamos pra cena, agora é só soltar rajada. Prepara os capuz e os coletes e a prova de bala. Demorou, vamos pra cena, agora é só soltar rajada. Já se envolve no crime, só ódio com a molecada. Demorou, vamos pra cena, agora é só soltar rajada. Entre o cachimbo e a bala, varas foram de embalo. Pilantra e safado que morreu do candário, caiu como Jack, já era, é pau no gato. Desde pequeno dando um mancada é embaçado. Deus, volta logo pra esse mundo perdido. Traíra aqui é mato, vacilou, caiu no abismo. Os mano de capuz, louco pra querer dar tiro. Pano de 3 meses, assalto a banco, é verídico. Ideia forte, som na norte, mano, choque sem maldade. Narrando a apenas realidade. Os mano regenera, trampando que nem louco. Pra dar um barraco pra coroa de tijolo. Largar a vida bandida e agora tá com Deus no corpo. Isso que é pureza. Tirar um sorriso do rosto daquela que tem esse carinho. E na chega não deixar você ficar sozinho. Aí, mãe, obrigado por tudo que você me fez. O meu amor pela senhora não deram vez. Porque é assim, mano, vida louca muda. Regenerada, toma as horas aí, Valnei. Prepara os capuzinhos, colete e a prova de bala. Demorou, vamos pra cena, agora é só soltar rajada. Já se envolve no crime, só ódio com a molecada. Demorou, vamos pra cena, agora é só soltar rajada. Prepara os capuz e os coletes e a prova de bala. Demorou, vamos pra cena, agora é só soltar rajada. Já se envolve no crime, só ódio com a molecada. Demorou, vamos pra cena, agora é só soltar rajada. Pilantra que se cresce na vida do crime aí. É constante, se cresceu, pagou de louca aí. Segura o banco, só mostra na cena, bota terror nas mansões, canela seca na cinta. Joga os plaquê, boyzão. Monstro, mais um psico na quebrada. Pra mandar mais um pilantra pro caixão. Lacração, monstro, mais um psico na quebrada. Pra mandar mais um pilantra pro caixão. Lacração, monstro, mais um psico na quebrada. Pra mandar mais um pilantra pro caixão. Lacração, monstro.